Mais uma do meu amigo Thierry, taxista. Eu briguei, chateei, na raiva mandei o porteiro proibir sua subida. Natural, fiquei mal. Quando percebi que expulsei o amor da minha vida, saí desesperado pro elevador, mas ele berrou. Desci feito maluco pela escada de emergência, lá no décimo andar, seu táxi não tava mais lá. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Lobby Hits ao vivo, fonizado, 73999200106. Pedro Bahia Produções. Ô bebê, saí desesperado pro elevador, mas ele berrou. Desci feito maluco pela escada de emergência, lá do décimo andar, seu táxi não tava mais lá. Volte com esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar.